Beleza, beleza, beleza. Obrigado, obrigado, meu anjo. É o seguinte, pro carinho de vocês, Zélia Dunga! Zélia Dunga. Ei, meu povo, boa noite. Parei, dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar o preto e o branco. Parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no Cacique de Ramos. Parei, e parei no momento exato. Eu parei de fato, não vou mais voltar. Parei de cantar, parei de compor, parei irredutivelmente de falar de amor. Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade, só vou mentir. Mas parei, parei. Dessa vez eu parei de fumar, parei de beber e de misturar o preto e o branco. Parei com os tamancos e com os solavancos de um carnaval no Cacique de Ramos. Parei, e parei no momento exato. Eu parei de fato, não vou mais cantar. Parei de cantar, parei de compor, parei irredutivelmente de falar de amor. Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade, só vou mentir. Pra finalizar, parei de sorrir, parei de dizer a verdade, só vou mentir. Lá, lá, lá, Fundo de Quintal!